Agora você é retrô. Agora você é príncipe negro. Então, vem dançar. Como é que é? Banda Kene. Lembro bem, você me enganou. Tudo maravilha quando começou. Eu tava sem ninguém e ele também. Foi rolando um crime e a gente ficou. Foi desaparecendo e se perdeu no ar. Até agora não entendi direito o que rolou. Foi cada um pro lado. Acabou. DJ Andreio, feiticeiro. Eu sinto sua falta. Foi desaparecendo e se perdeu no ar.